Dios te bendiga. Trago para ustedes un abrazo de mi pueblo de Brasil. Mi pueblo Brasil. Amén. Hoje vou pregar. Hoy voy a predicar. Uma das palavras mais difíceis do meu ministério. Una de las palabras más difíciles de mi ministerio. Todas as vezes que eu prego esta palavra. Cada vez que yo predico esta palabra. Deus me transforma um pouco mais. El Señor me transforma a mí un poco más. Porque eu quero te dizer. Porque yo quiero decirle. Era melhor você ter ficado em casa hoje. Hubiera sido mejor que usted no hubiera venido. Porque esta palavra vai te mudar muito. Porque esta palavra nos vai cambiar muito. E quem entrou por aquelas portas. E el que entrou por aquelas portas. Não vai sair igual. Não vai sair do mesmo que entrou. Muitos de vocês. Muitos de ustedes. Pensavam que estavam convertidos. Pensavam que já estavam convertidos. Mas hoje vão chegar. Pero hoy van a llegar. A uma conclusão. A una conclusión. Hoje eu conheci verdadeiramente a Deus. Hoy realmente conocí verdaderamente a Dios. Cutuca teu irmão. Toque a seu irmão. E diz: se prepare. Prepárate. O culto vai ser terrível. Este culto vai ser terrível. Amém? Amém. Meus amados. Mis amados. A história começou desta maneira. A história começou assim. Eu e minha esposa. Minha esposa e eu. Estávamos vindo de férias. Estávamos de vacaciones. Voltando das férias. Volvíamos de vacaciones. Para a nossa casa. A nossa casa. E quando eu estava fazendo uma mudança de avião. E quando estávamos intercambiando aviões. Em Brasília. Em la ciudad de Brasília. Quando eu fui entrar no avião. Al entrar en el avión. O rapaz da empresa aérea. El funcionario de la empresa aérea. Veio correndo no corredor. Vino corriendo por el pasillo. E disse: Senhor Coraiola, Senhor Coraiola. Me llama. E eu disse: que foi? O que passou? Ele disse: será que o senhor poderia trocar o seu lugar com uma pessoa que tem que ir urgente para Palmas? Será que poderia você intercambiar seu assento com alguém que tem urgência de ir a Palmas, sua cidade? E nós vamos lhe dar por isto. E nós lhe vamos a dar a cambio. R$500 para cada um de vocês dois. R$500 a cada um. Vamos mandar vocês para um hotel. Los mandamos a un hotel. Vamos pagar o táxi para ir para voltar. Les pagamos todo el costo. Vamos táxi, não é táxi, é imposto. Sí. Que nem Uber. Sí, le vamos a pagar el taxi de ida y de venida. Vamos pagar o almoço e a janta. El almuerzo, la cena. Se o senhor fizer esse favor. Si usted nos hace ese gran favor. Eu disse: tá bom. Claro. E ele disse: ainda o senhor tem direito a 15 minutos de ligação telefônica? E además le vamos a dar 15 minutos de telefonia. Nesse tempo não tinha celular. Não havia celulares naquela época. Eu disse: tá bom, quero telefonar para minha igreja. Muito bem, sim, quero chamar a minha igreja. E quando eu liguei para a igreja. E quando eu chamei a igreja. A pastora encarregada do louvor. A pastora encarregada de la alabanza. Atende o telefone chorando. Responde o telefone chorando. E eu perguntei para ela: o que está acontecendo? Por que choras? Ela disse: o nosso baterista morreu. Murió nuestro baterista. Jonas. Jonas. Este rapaz tinha 21 anos. Um chico de 21 anos. Mas é um menino de Deus. Pero era un joven de Dios. Apaixonado pelo Senhor. Apaixonado pelo Senhor. Eu fiquei muito abalado. Eu fiquei muito triste. Eu já quase tinha me arrependido de ter ficado em Brasília. Casi me arrepentí de haberme quedado en Brasilia. Ficamos tristes. Estábamos tristes. Tanto eu como a minha esposa. Mi esposa y yo. Porque era um rapaz excelente. Era un chico excelente. Mas à noite. Pero esa noche, quando eu cheguei na cidade, quando cheguei à cidade, eu fui direto para o médico legal. Fui ao médico forense. para liberar o corpo deste rapaz. Para recobrar el cuerpo del difunto. E o médico que ia fazer a autópsia? Y el médico que iba a hacer la autopsia. Era meu amigo? Era mi amigo. E quando ele chegou? Cuando llegó. Ele disse: Coraiola, vamos entrar na sala de autópsia? Me dijo: Ven conmigo a la sala de la autopsia. Vocês já visitaram uma sala de autópsia? ¿Han estado ustedes en una sala de autopsia? É um lugar maravilhoso. Un lugar precioso. Quando eu entrei na sala, quando entrei na sala, as três pessoas que tinham sido acidentadas, las tres personas que habían sufrido el accidente, estavam nus, estaban desnudos, nas mesas, en diferentes mesas, sendo aberto o crânio, con su cráneo abierto, e eu tive aquela visão, y yo vi aquella visión, que nós normalmente não vemos, que no vemos normalmente. E o nosso baterista? Y nuestro baterista estava com a perna amputada. Tenía la pierna amputada. A perna aquí. La pierna estaba de este lado. E o corpo aqui. Y el cuerpo de este otro lado. E quando eu olhei para ele? Cuando yo vi, lo vi. Eu fiz uma pergunta ao Senhor. Le pregunté al Señor. Senhor. Señor. Como acontece? ¿Cómo puede pasar? Isto aqui. Esto. Este rapaz era cheio do teu espírito. Este joven lleno de tu espíritu. E de um minuto para o outro. De um minuto ao outro. Morreu. Muere. Não tem mais nada. Não queda nada. E a partir daquele dia. E a partir daquele dia. Deus começou a me explicar a morte. O Senhor me começou a explicar a morte. E é o que eu quero falar hoje com vocês. E disso eu quero falar hoje a vocês. Porque a gente vive como se nunca fosse morrer. Porque vivimos como se nunca fôramos a morir. Parece que nunca vamos dar conta da nossa vida para o Senhor. Como se nunca fôramos a dar conta de nossa vida ao Senhor. Nós acordamos todos os dias. Nos despertamos todos os dias. Desuiamos, tomamos café. Almoçamos. Almoçamos. Jantamos. Cenamos. Enamoramos. Nos enamoramos. Trabalhamos. Trabajamos. E parece que nunca vai acabar. E parece que nunca se vai acabar. Mas um dia acaba. Pero hay un día en que sí se acaba. E nesse dia. Y en ese día. Que é a pergunta? Esta, como você está para este tengo dia? Tenho esta pergunta. Quão preparado está você para esse dia? Amém? Você já ouviu falar sobre a morte? Vocês já ouviram falar da morte? Na Bíblia? Em la Bíblia? Vocês já viram o momento, a passagem da Bíblia que fala sobre o momento da morte? Han encontrado o passagem bíblico que habla del momento de la muerte? Sim ou não? Sim ou não? Não. Abra sua Bíblia, por favor. Onde? Qual é o em passagem? Eclesiastes, capítulo 12. En el capítulo 12 de Eclesiastes, verso 6. Y el versículo 6. ¿Leyó? Só o 6. 6. Até o 7. Voy a leer el versículo 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota por el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta passagem da Bíblia. Está certo, é aí mesmo. Não é. Sim, é. Não, porque aqui é uma parte que começou antes. Então isso não tem sentido. Tem. A versão espanhola. Não, pode ficar tranquilo. Ok. Te levarei a lugar seguro. Obrigado. A versão portuguesa é um pouquinho diferente. A nossa empieza a media frase. La de ellos comienza como un nuevo párrafo. Sí. Esto aquí está hablando sobre el momento de la muerte. Esto habla el exacto momento de la muerte. Cuando se rompe el cordón de plata. Cuando se rompe el cordón de plata. Aonde quebra o copo de ouro. Donde se rompe el cuenco de oro. Aonde o cântaro também se rompe. Também se rompe o cântaro. Aonde o pó volta à terra. donde el polvo vuelve a la tierra. Y cuando el Espíritu volta a Dios. Y cuando el Espíritu regresa a Dios. Entonces yo quiero te dar una noticia. Quiero darles una noticia. Você não nasceu no México. Usted no nació en México. No, você não nasceu no México. Usted no nació en México. ¿Aonde você nasceu? ¿Dónde nació? Hermano, ¿dónde usted nació? ¿Dónde usted nació? No. No, você não nasceu México. No México. É isso que você tem que mudar na sua mente. Tiene que cambiar su mente. Você nasceu no céu. Usted nació en el cielo. Não, eles não me ouviram direito, José. No, no me escuchan correctamente. Você não nasceu na terra. Usted no nació en la tierra. Você nasceu em Deus. Nació en Dios. Na verdade, você nasceu em Deus. Nació y Ele Deus. Liberou teu espírito. Y Él soltou seu espírito. Para ocupar um corpo. Para ocupar um cuerpo. Para andar na terra. Para que pueda caminar en la tierra. Mas você não nasceu na terra. Usted no nació en la tierra. Por isso que o teu espírito vai voltar a Deus. Por eso su espíritu va a volver a Dios. Porque volta da onde saiu. Porque vuelve de donde salió. A donde entenderam? Então, o que ocupa este corpo que você tem? ¿Qué es lo que ocupa ese cuerpo suyo? O espírito. El espíritu. Certo? ¿Verdad? Mas o que prende esse espírito dentro do corpo? ¿Pero qué es lo que retiene ese espíritu en el cuerpo? ¿O qué? ¿Qué es? O que esta palavra fala no início. La palabra. É como se fosse um cordão de prata. Es como si fuera un cordón de plata. Que você está amarrado por esse cordão de prata. Usted está amarrado. Para que o teu espírito não saia do corpo. Para que seu espírito não se salga de seu corpo. Mas no dia da morte. Pero el día de su muerte. Esse cordão arrebenta. Ese cordón se rompe. Por isso que o teu espírito sai. Y su espíritu sale. Mas se fosse só isso, mas não é. Si fuera solamente eso, pero hay más. A palavra diz que há um copo de ouro em você. Dice que hay un vaso de oro dentro de usted. No teu espírito. En su espíritu. Há um local. Hay un lugar. Que parece um copo de ouro. Que se parece a un vaso de oro. En la palabra es cuenco. E eu te pergunto, o que fica nesse vaso de ouro? ¿Qué es lo que hay dentro de ese vaso de oro? Yo les pregunto. A centella divina de Dios. La chispa divina de Dios. Entonces cada uno de nosotros que nacemos. Cada uno de nosotros al nacer. Trouxemos un poquito de Dios junto con nosotros. Trajimos un poquitito de Dios en nosotros. ¿Y fica dónde? ¿Y dónde se coloca? En un copo de oro. En un vaso de oro. Por isso que quando você aceita Jesus, e por isso quando você aceita Jesus, e o Espírito Santo vem sobre a tua vida, e se o Espírito Santo se vierte sobre a sua vida, normalmente falamos, decimos que houve um transbordar de Deus, que houve um rebosar de Deus, porque há uma unção de Deus já em você. Porque já há uma unção de Deus em você. E quando o Espírito Santo entra em você. E quando entra o Espírito Santo sobre o copo de ouro. E o vaso de ouro. Que está dentro de você. Que está dentro nosso. Transborda. Se desborda. E te toma inteiro. E lo inunda todo. Na glória de Deus. Para a glória de Deus. Vocês me entenderam? Sim? Mas na hora da morte. A la hora de la muerte, este copo se quebra. Ese vaso se rompe. Y la centella divina. Y la chispa divina. Y el poder de Dios. El poder de Dios. Y la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y está no teu interior. Que está dentro de nosotros. Va embora. Se va. Mas há um terceiro elemento. Pero hay un tercer elemento. Presta atenção o que diz o texto. Fíjense lo que dice el texto. Ele fala de algo interessante. Habla de algo interesante. Ele fala de um cântaro junto a fonte. Habla de um cántaro junto a la fuente. Do que Deus está falando? De que está hablando Deus? Não é do meu espírito. Não é de meu espírito. Mas é algo que tem em você. Es algo que todos tenemos. Que tem uma função. Que tiene una función. Ir à fonte. Ir à fonte. Ir a la fuente. O que é? Que? Que é esse algo? Fala-me, o que é? Diga-me, que será isso? Hã? A alma. El alma. A alma é o cântaro junto à fonte. El alma es el cántaro junto a la fuente. Por isso que a nossa alma é tão frágil. Por isso nuestra alma es tan frágil. Mas ela tem uma função. Pero tiene una función. Para eu te explicar. Yo le tengo que explicar. O espírito. El espíritu. O teu espírito. Su espíritu. Está sedento. Está sediento. Está com muita sede. Tiene sed. E o teu espírito fala para tua alma. E seu espírito le habla a sua alma. Todos os dias. Todos os dias. Dai-me de beber. Tráeme de beber. Dai-me de beber. Tráeme de beber. Estou com sede. Tengo sed. E a tua alma. E el alma. Se agita. Se agita. Porque a função dela. Porque sua função. É trazer água da fonte. É traer agua de la fuente. Mas às vezes a tua alma. Pero muchas veces nuestra alma não conhece a fonte verdadeira. Não conhece a verdadeira fuente. A única fonte que tem água que mata a sede do teu espírito. La única fuente que tiene el agua que mata la sed de nuestro espíritu. Então a alma serve como o quê? Y entonces el agua sirve para qué? Vocês já viram aquele aparelho de DVD? DVD. DVD. DVD. Vocês já viram um aparatito de DVD? Ou de CD. Ou de CD, esses disquitos. Conhece aquele aparelho? Conhecem. Então, o teu corpo. Su cuerpo. É comparável àquele aparelho. Se parece a esse aparatito. E daí você vem com DVD. E vocês traem um DVD. E põem dentro do aparelho. E lo colocam adentro. O que é o DVD? Que é o DVD? O teu espírito. É seu espírito. O teu espírito, su espíritu, quando entra no teu corpo, cuando entra en su cuerpo, ele vem todo codificado, tiene todo codificado, como um DVD, tal qual el DVD. Você olha pro DVD, quando você mira el disco, você nem imagina o que está ali dentro, ni se imagina lo que puede haber ahí adentro. Assim é o teu espírito, así es tu espíritu. Quando Deus mandou teu espírito para a Terra, cuando Dios envió su espíritu a esta tierra, para entrar no teu corpo, para entrar en su cuerpo, o teu espírito, su espíritu, veio com todos os códigos do céu necessários para você viver na Terra. Traía todos los códigos del cielo necesarios para que usted pudiera vivir en esta tierra. Mas como que o teu corpo vai descodificar o teu espírito? Pero ¿y cómo podrá el aparatito, su cuerpo, descodificar al espíritu, al DVD? Por isso que Deus te deu a alma. Para eso Dios nos dio el alma. Se fosse no aparelho de DVD, si, volviendo a la idea del aparatito, seria o código, o aparelhinho que tem dentro que faz a visão ótica, a leitura ótica. Aí adentro está el aparatito que hace la visión óptica del DVD. Então a tua alma, entonces su alma, tem uma função, tiene una función, pegar tudo que te envolve na vida, recoger todo lo que le pasa en su vida. Codificar, codificarlo, na leitura de espírito, leyendo por el espíritu, e entregar para o espírito, y entregárselo al espíritu. E a alma, y el alma, pega tudo que tem no teu espírito, toma todo lo que hay en el espíritu, descodifica, lo descodifica, para você passar para o mundo, y usted lo transmite al mundo. Então qual é a função da alma? ¿Cuál es entonces la función del alma? A função da alma é importantíssima. Es muy importante. Ela traz o reino de Deus. Ella trae del reino de Dios. Que está dentro de você. Está dentro suyo. Codificado. Codificado. Para o mundo. Y lo envía al mundo. E pega do mundo. Y toma lo que hay en el mundo. O que for importante. Que es muy importante. Para o teu espírito. Para su espíritu. Para saciar a sede do teu espírito. Para saciar la sed de su espíritu. Então, na verdade, a alma, el alma entonces, é apenas um canal. Es un canal. Por onde sai reino? De donde sale el reino. E entra água da vida. Y entra el agua de vida. E sai reino. Sale el reino. E entra água da vida. Entra el agua de la vida. E sai reino. Sale el reino. E entra água da vida. El agua de la vida. Só que tem um problema. Pero hay un problema. E se tua alma não conhecer a fonte das águas vivas? Y si tu alma no conoce la fuente de las almas vivas, de aguas vivas? Como que sacia a sede do teu espírito? Como vai saciar a sede do seu espírito? Então eu vou te explicar uma coisa. Les voy a explicar algo. Para você compreender. Para que compreendam. Como que funciona o diálogo? Como funciona esse diálogo? Do teu espírito com a tua alma. Entre o espírito e a alma. Eu quero te convidar para lermos João capítulo 4, verso 5. Juan capítulo 4, versículo 5. Mas se eu for ler esse texto, se eu lesse esse texto, você não vai compreender muito. Usted no va a comprender mucho. O que é o diálogo da alma com o espírito? Sobre el diálogo del alma con el espíritu. Então eu vou trocar algumas palavras. Entonces voy a cambiar algunas cosas. Quando você for ler alma, quando você for ler mulher samaritana, cuando ustedes lean mujer samaritana, você não vai falar mulher samaritana. No digan eso. Vai falar alma. Hagan lo equivalente al alma. E quando você for falar Jesus. Y cuando vean a Jesús. Você não vai falar Jesus. No digan Jesús. Falem Espírito. Piensen Espírito. Então agora vamos compreender nesse texto. En este texto. Como que é o diálogo da alma com o teu espírito. Como é esse diálogo entre el alma. Todos y el os espíritu. Dias acontece isso dentro de você. Esto ocurre todos los días dentro de usted. 5 até. Não, vamos ler aos pouquinhos. Ok. El versículo 5 dice: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba y ahí. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado. No. Entonces, el espíritu. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces el espíritu, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces comprendió. Todos os dias. Todos os dias. O teu espírito. Seu espírito. Está cansado e sedento. Está cansado e sediento. E senta-se junto à fonte. Se senta junto à fonte. Para ser saciado na sua sede. Para saciar sua sede. E daí teu espírito fala com a alma. E então o espírito lhe diz à alma. Vamos continuar no 7. Vino el alma a sacar agua. Y el espíritu le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El alma le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy un alma? Ahí, o espíritu pidió: Dame de beber. Y la alma respondió: ¿Qué? El espíritu me pidió: Dame de beber. ¿Y qué respondió el alma? Como você, judeu, como tu, judío, fala comigo, samaritano? Me vas a hablar, yo soy samaritana. Então, o primeiro argumento da alma, el primer argumento del alma, que não conhece a fonte das águas vivas, que no conoce la fuente de las aguas vivas, é falar para o teu espírito, es hablarle a su espíritu, como que você quer saciar tua sede, como va a querer saciar su sed, se você é judeu, si usted es judío. Porque o primeiro argumento que a alma tem para o nosso espírito. Porque el primer argumento, la disputa que tiene el alma con nuestro espíritu. É a religiosidade. Es religioso, es la religiosidad. E religiosidade não é andar com Deus. Eso no es lo mismo que andar con Dios. Religiosidade são práticas. La religiosidad son prácticas, costumbres, tradiciones. ¿Y esto no es vida con Dios? Eso no es la vida con Dios. Porque la fuente de aguas vivas es el Señor. Porque la fuente de agua viva es el Señor. E o espírito quer desta água. Y el espíritu quiere de esa agua. Mas a tua alma, como não conhece o Senhor. Pero el alma que no conoce al Señor. A única água que ela quer te dar. La única agua que le puede dar. É a religiosidade. Es religiosidad. Costume. Costumbres. Tradição. Tradiciones. Mas não vida com Deus. Pero no vida con Dios. Então, qual é o primeiro argumento que a tua alma tem para o teu espírito? Entonces, ¿cuál es el primer argumento que tiene nuestra alma para nuestro espíritu? Religiosidade. Religiosidade. Diga comigo, religiosidade. Religiosidade. Religiosidade. Toca no teu irmão e diga, meu irmão. Meu irmão, dígale a seu irmão. Deixe de ser religioso. Déjese de ser religioso. Nos acostumamos. Nos acostumbramos. Andar com Deus. Andar com Deus. E perdemos. E perdemos. Aquela sede de Deus. La sed de Dios. Até estamos vindo ao culto. Agora estamos en el culto. Até oramos de vez em quando. Oramos de vez em quando. A Bíblia de vez em quando a gente lê. A vezes leemos a Bíblia. Mas não temos mais vida com Deus. Pero no tenemos vida con Dios. Sabe o que nos tornamos? Sabe lo que nos pasa? Nos tornamos religiosos. Nos hemos vuelto religiosos. Sabe por quê? ¿Saben por qué? Porque a tu alma. Porque tu alma se transformó. Se transformó en una alma prostituta. En una alma prostituta. Como ela não conhece o noivo verdadeiro. Como no conoce al verdadero novio. Ela quer te casar. Quiere casarse. Quer se tornar amante. Quiere volverte en un amante. De outro senhor. Pero de otro señor. Uau. José? José? Você lembra que eu te falei? ¿Te acuerdas lo que te dije? Que esse culto seria uma carnificina? Que este culto sería una carnicería. Es cierto. Estou acostumado? Yo estoy acostumbrado. Prego esta palavra mais de 10 anos? Hace más de 10 años que predico esta palabra. E toda vez que eu prego esta palavra. Cada vez que la predico. Não sobra pedra sobre pedra. Não queda pedra sobre pedra. Então qual o primeiro argumento que a tua alma fala para o teu espírito? Qual é então o primeiro argumento que nos diz o alma a nosso espírito? Ela te oferece religiosidade. Nos oferece religião. E diga assim, eu. Yo. Digan, yo. Não aceito. Não acepto. Mas. Ser religioso. Ser religioso. Eu quero ser. Quiero ser. Um verdadeiro. Um verdadeiro. Adorador. Eles estão me entendendo? Sim. Sim. Estão entendendo-lo. Que bem. Vamos continuar a nossa história. Vamos a continuar com a história. O diálogo da alma. O diálogo del alma. Con el espíritu. Con el espíritu. Y respondió el espíritu y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer, bla, bla, bla, el alma le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Segundo argumento da alma. Segundo argumento del alma. Teu espírito diz, estou com sede. Dice vuestro espíritu, tengo sed. E tua alma responde. Y el alma responde. Você não tem nada. No tienes nada. Você não tem corda. No tienes una cuerda. Não tem balde. No tienes un balde. O poço é fundo. No puede. É impossível você tirar esta água. Es imposible sacar agua. Qual é o segundo argumento da alma? ¿Cuál es el segundo argumento del alma? Situação e circunstâncias. La situación y las circunstancias. Você tem um sonho? Usted tiene un sueño. Você quer ser um empresário? Quiere ser un empresario. Você quer ser um advogado? Un abogado. Você quer ser um médico? Un médico. Você quer ser alguma coisa? Quiere hacer algo. E a tua alma te diz. Y el alma le dice. Você não pode. No puede. Você não tem dinheiro. No tienes dinero. Você não tem estudo. No tienes estudios. Você nasceu de família pobre. Nació pobre. Você nasceu no México. É mexicano. Em vez da tua alma te levar à fonte de águas vivas. E em lugar de sua alma levá-los à fonte de água viva. Que transforma os homens. Que transforma os seres humanos. Ela diz para você. Les dice. Não vai dar. Não se pode. Não vai passar. Porque a tua alma. Porque tu alma. Caminha. Camina. Só em cima de situações e circunstâncias. Sobre, solamente sobre situações e circunstâncias. Amém? Vou fazer uma pergunta. Les voy a preguntar algo. Quem este ano? Quem este ano? Vai para Israel. Vai ir a Israel. Levanta a mão. Quem vai? Quando? Quem vai? Quiénes van a Israel? Eu pergunto para os que não levantaram a mão. Agora les pregunto a los que no levantaron la mano. Por que você não vai? Por que no van? Porque a tua alma, porque su alma, que é prostituta, que es una prostituta, disse para você, les dice, você não pode ir, no puedes ir, porque você não tem, porque no tienen dinero. Sim ou não? ¿Es así o no? ¿Cuál fue el primer argumento de tu alma? ¿Cuál fue el primer argumento que le dio su alma? Você não tem dinheiro. Usted no tiene dinero. ¿Fue o no fue? ¿Es así o no? ¿Sabe por qué que ella te falou isso? ¿Saben por qué les dijo eso? Porque ella es prostituta. Porque es una prostituta. Porque si ella conociese el Dios verdadero. Porque si ella conociera el Dios verdadero. No hay imposible para aquel que cree. No hay nada imposible para el que cree. Então eu quero te perguntar hoje. Agora les quiero preguntar. Até quando? Hasta cuándo? Você vai andar pela alma? Van a estar caminando con el alma. E quando você vai começar a andar no espírito? ¿Y cuándo van a comenzar a andar por el espíritu? Porque a alma. Porque el alma. Ela tem religiosidade para te oferecer. Ella les ofrece solo religión. Ela tem situação e circunstância. Situações e circunstâncias. Mas quem conhece a fonte das águas vivas? Pero quien conoce la fuente de las aguas vivas. Não olha pelo que, não anda pelo que vê. No anda por lo que ve. Não anda pelo que ouve. Ni por lo que oye. Mas anda no espírito. Anda por el espíritu. Mas o diálogo da alma com o espírito não acabou? Pero no se terminó el diálogo del alma con el espíritu. Vamos continuar. O 12 ou qual? É o seguinte. Respondió el Espíritu y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿O qué alma faló? ¿Qué dijo entonces el alma? Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Tercero argumento da alma. Tercer argumento del alma. Ella ya quería se acomodar. Se quería acomodar. Ya quería entrar de férias. Quería ir de vacaciones. Entonces, ¿cuál es el tercer argumento da alma? ¿Cuál fue su tercer argumento? Acomodación. Acomodarse. ¿Usted ya notó? Que a tua alma sempre quer que você se acomode? Não ha notado que sua alma sempre quer que você se acomode? Tem oração às 6 horas da manhã na igreja. La iglesia convoca oração a las 6 de la mañana. A tua alma diz. Sua alma diz. Você trabalha muito. Você trabalha muito. Nessa oração tem que ir quem não tem trabalho. Aí, essa oração não vou trabalhar. Esse horário de oração não é para quem trabalha o dia inteiro. Esse horário... No es para los que trabajamos no, todo el día. Dios ni va a se importar que você no vai. No, hay cosas más importantes. No voy a porque, ir. Porque al final de cuentas está trabajando. Después de todo tengo que trabajar. No sábado. El sábado. Dia de descanso. El día de descanso. Depois do almoço. Después del almuerzo. O horário daquela sonequinha. Ah, la hora de la siesta. A alma diz. Dice el alma. Não. No. Não vai para a igreja. No voy a la iglesia. Não, aquela reunião de ensino. Não. Aquella enseñanza. Yo no necesito ir. Não, aquela reunião de casais, para quê? Para a reunião de parejas, para que voy a ir? Tua alma sempre está querendo te acomodar. Tu alma siempre quiere estar cómoda. Esse é o terceiro argumento da alma. Ese es el tercer argumento. Por isso que as pessoas vão ficando frias espiritualmente. Por eso que la gente se enfría espiritualmente. Porque o que elas querem? Porque lo que quieren. Não é buscar todos os dias a fonte das águas vivas. No es buscar todos los días la fuente del agua viva. Elas querem uma oração. Ella quiere una oración. Mágica. Mágica. Que hoje ora. Ora hoy. E dura para a vida inteira. Y le dura para toda la vida. Eu quero te falar uma coisa. Eu quero dizer-lhes uma coisa. O reino de Deus não é magia. O reino de Deus não é magia. O reino de Deus diz a palavra. Diz a palavra que o reino de Deus é conquistado à força. É conquistado por la força. José, eles estão me olhando estranhamente. Me miram raro. Eu acho que a coisa não vai acabar bem. Yo no creo que esto va a terminar bien. ¿Sabe por qué que a tu alma fala de acomodação para você? ¿Saben por qué vuestra alma les dice que se acomoden? Porque ela é prostituta. Porque es prostituta. Eso es fuerte. Está fuerte eso. Eles vão me falar o seguinte, José. Ellos me van a decir lo siguiente. Mas eu sou cristão. Pero yo soy un cristiano. Eu aceitei Jesus. Yo acepté a Jesús. Mas que adianta um cristão religioso? ¿Y de qué sirve un cristiano religioso? O que adianta um cristão que não crê no poder de Deus e só olha para a situação e circunstância? ¿De qué vale un cristiano que no cree en el poder de Dios y solo mira a las situaciones y a las circunstancias? ¿Y de qué adianta un cristão que só quer se acomodar? ¿Y de qué sirve un cristiano que solo quiere estar cómodo? Es hasta mejor no ser cristiano. Mejor no ser ni cristiano. Porque quien aceptó Jesús. Porque el que aceptó a Jesús. Estaba incomodado a mudar el mundo. Estaba siendo invitado a estar desacomodado, inconforme hacia el mundo. Para sacudir el mundo. Só que José, agora. Ahora. Você vai ver uma chave. Ahora, usted va a ver una llave. Nesse diálogo. Aquí en este diálogo. Da alma com o espírito. Del alma con el espíritu. Que vem todo motivo por que a alma usa esses três argumentos. Que revela el motivo por el cual el alma usa esos tres argumentos. Vamos rever. Vamos a ver. Primero. Religiosidade. La religiosidad, religión. Segundo, situação e circunstâncias. Situaciones y circunstancias. Tercero, comodidade. La comodidad. Querem ver? Querem ver? Querem ver? Sim? Sim ou não? Querem ver? Não, acho que eu vou mostrar na próxima vez. Não, lo dejamos para la próxima. Uma próxima vez que eu vier, da próxima vez que venga, estou notando que o clima está meio difícil. Eu já vejo que o clima está meio difícil aqui. É melhor a gente falar depois. Melhor hablamos depois. Quem quer agora, diga amém. Quem quer ouvir agora? Não, não. Eu, José, eu não senti assim uma vontade. Não sinto uma vontade. Outra vez, quem quer agora, diga amém. Quem quer ouvir? Agora eu senti. Agora sim, sentiu. Vamos continuar. Qual é o versículo? É o próximo versículo. 15, não é? 16. 16. El Espíritu le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió el alma y dijo, no tengo marido. Ah, gente, mas a alma estaba falando con el Espíritu. El alma estaba hablando con el Espíritu. De poço. En el poço. De água. De água. De corda. De la cuerda. De balde. Del balde. E daí? muda a conversa. E agora empieza a conversação. Chama teu marido. Chama teu marido. E a alma diz o quê? Que diz a alma? Não tenho marido. Não tenho marido. E Jesus diz o quê? E Jesus lhe diz: disseste-o bem. Bem has dicho. Porque não tenho marido. Você já casou? Porque tem cinco maridos has tenido. E agora está com o sexto e não é casado e com ele. E que agora tienes não é tu marido. En esto has dicho. A alma está dizendo o quê? Que diz a alma? Eu sou prostituta. Eu sou uma prostituta. Quer que eu te prove que a tua alma é prostituta? Querem que les pruebe que sua alma é uma prostituta? A palavra de Deus diz que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E que tem que amar a Deus acima de tudo. Por cima de todo. Só que você deixa de vir no culto para ganhar dinheiro. Pero pasa que usted no viene al culto para poder ganar dinero, trabajar. Porque el dinero es más importante en tu vida do que todo lo que você faz. Porque el dinero es más importante en su vida que todo lo que usted hace. ¿Quiere que te pruebe? ¿Quiere que se lo pruebe? Para ganar dinero. Para ganar dinero. Usted trabaja 8 horas. Usted trabaja 8 horas. Mas para tener intimidad con Dios. Pero para tener intimidad con Dios. Usted no tiene ni media hora por día. No tiene ni media hora al día. Yo te pregunto. Eu lhes pergunto. Você tem mais aliança com o teu trabalho e com o dinheiro ou com Deus? Têm vocês mais aliança com seu trabalho e o dinheiro ou com Deus? Não parece. Não pareceria. Você tem mais tempo com o teu trabalho do que com Deus? Você passa mais tempo com seu trabalho que com Deus. Porque um dos maridos da prostituta. Porque um dos maridos da prostituta. Se chama dinheiro. É o dinheiro. O outro marido da prostituta. Outro marido da prostituta. Se chama trabalho. É trabalho. Empleo. O outro marido da prostituta. Outro mais. Se chama lazer. Prazer. Televisão, jogo de futebol. Televisão, novela. Futebol. Estão entendendo? Estão entendendo? A tua alma dá muito mais importância para os outros maridos. Vuestra alma le da mucho más importancia. Do que o noivo verdadeiro. Sus otros maridos que es al novio verdadero. Um dia. Eu fiz um teste na minha igreja. Yo puse esto a prueba en mi propia iglesia. Decretei que numa quarta-feira. Decretei que en un miércoles. Miércoles. Era feriado. Iba a ser um feriado. Já me falou rápido. E um imediatamente me disse. Mas pastor, quarta-feira não é feriado. Pero pastor, el miércoles no es feriado. Eu digo é. Acabei sí. De declarar que é yo feriado. Yo acabo de declararlo feriado. E nós vamos passar das 6 da manhã às 6 da tarde. E vamos a pasar de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Em jejum. Aqui em ayuno. E oração. E oração. E fui para casa. E me fui a la casa. Pensei o seguinte. Pensei. Bom. Bueno, eu vou. A minha esposa vai. Eu vou e minha esposa vai. Agora não sei quem vai. Não sei se nadie mais vai venir. E tive uma surpresa. E me surpreendi. Quando cheguei lá. Quando cheguei à igreja. Quase toda a igreja estava lá. Quase toda a igreja estava ali. Não foram trabalhar. Não foram a trabalhar. Não foram para o colégio. Não foram à escola. Não foram fazer mais nada. Não fizeram nada. Só para ficar na presença de Deus. Só entraram na presença do Senhor. Eu pergunto para você. Eu lhes pergunto a vocês. Quantas vezes você faltou ao teu trabalho? Quantas vezes faltou você ao seu trabalho? Ou à tua escola? Ou à sua escola? Para ficar adorando a Deus. Para adorar a Deus. Mas tenho certeza. Pero estoy seguro que você já faltou trabalho. Que ustedes ya faltaron al trabajo. Para ver o México jogar contra o Brasil. Para jugar, para ver el partido de México contra Brasil. Sim ou não? Mexicano e brasileiro é parecido? Somos muy parecidos los brasileños y los mexicanos. Para faltar o trabalho para viajar. Para faltar o trabalho para viajar. Para trabalhar, para se divertir. Para divertir-se. É fácil. É fácil. Mas para ficar na presença de Deus. Pero para quedarnos en la presencia de Dios. Não posso. Não se pode. Não posso faltar ao trabalho. Não puedo faltar ao trabalho. E eu falei para eles. Entonces yo les dije a mi congregación. Si o teu Deus. Si su Dios no es Dios suficiente en tu vida, no es suficientemente Dios en su vida, que você possa levar uma falta no teu trabalho, para que usted pueda faltar al trabajo y descontar do teu salário, y perder el salario, es porque él no es teu Deus, es porque no es su Dios. Nós temos que entender uma coisa. Tenemos que entender. Ou eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ou amamos a Deus sobre todas as coisas. Ou senão ainda nós não conhecemos o noivo verdadeiro. Ou todavía não conhecemos ao Deus verdadeiro. Al novio verdadero. Por isso que ficamos nos amadeando. E por isso que nos quedamos aí. Com outros noivos. Jugando com outros novios. Dinheiro. Dinero. Fama, fama, posição social, posição social, trabalho, trabalho. E assim vão os seis amantes da prostituta. E assim temos os seis amantes da prostituta. Então quero te perguntar. Então eu quero perguntar. Com quem você está se prostituindo hoje? E com quem se estão vocês prostituindo hoje? Quem é mais importante na tua vida do que Deus? Quem é mais importante em sua vida que Deus? Não venha ser religioso comigo. Não me seja religioso. Eu quero que você seja honesto e verdadeiro. Eu quero que vocês sejam honestos, verídicos. Porque hoje Deus está te dando uma oportunidade para você mudar a sua vida. Porque Deus está dando uma oportunidade hoje de cambiar sua vida. Ele quer te tirar da religiosidade. Ele quer sacar da religião. Ele quer te tirar da situação e das circunstâncias. Las situaciones, las circunstancias. Ele quer te tirar da acomodação. Quiere sacarlo de la comodidad. Porque ele quer derramar sobre a tua vida. Porque quiere derramar sobre su vida. Um avivamento. Un avivamiento. E para que você tenha esse nível de intimidade com Deus. E para que você pueda tener ese nivel de autoridad con Dios. De intimidade. Intimidade. Você tem que ter uma aliança com o noivo. Tiene que hacer una alianza con el novio. Só quem conhece. Solo el que conoce. Deus. A Dios. Face a face. Cara a cara. Pode ter essa intimidade. Puede tener esa intimidad. José, eu prego muitas vezes sobre jejum. Eu hablo muito do ayuno. E eu faço jejuns muito longos. E hago largos ayunos. Em 2010 eu fiz 210 dias de jejum. En el año 2010 hice 210 días de ayuno. Jejum completo. Completo. Antes que me pergunte que jejum é este. Antes que me perguntem que classe de ayuno. Eu só conheço tipo de jejum. Eu só conheço um. 24 horas sem comer. 24 horas sem comer. Alguns crentes inventaram jejuns novos. Há gente que crê em novos ayunos. Por exemplo, 30 dias sem tomar Coca-Cola. 30 dias sem Coca-Cola. Pastor. El pastor. Estou em um jejum muito difícil. Estou em um ayuno difícil. 30 dias sem tomar Coca-Cola. 30 dias sem Coca-Cola. Ah, o problema não é do jejum. O problema não é ser ayuno. É casa de recuperação. Sim. Porque a pessoa está viciada. Claro, porque está recuperando do vício que ha tenido. De Coca-Cola. Na Coca-Cola. Outros dizem assim. Outros dizem assim. Estou num jejum muito difícil. Oh, estou em um ayuno difícil. Uma semana sem tomar café. Uma semana sem café. Isso não é jejum. Isso não é um ayuno. Isso aí é engano. Isso é um engano. Jejum é jejum. Ayuno é ayuno. E quando eu falo de jejum na igreja? E quando eu falo de ayuno na igreja? Meu Deus, parece que eu estou ficando louco. Parece que me estou volviendo louco. Porque os crentes não jejum. Porque os cristianos não ajudam. Não ajudam. Porque eles têm mais compromisso com os pratos de comida. Estão mais comprometidos com a comida. Do que com o espírito? Que com o espírito. Porque só tem uma maneira de você matar a alma. Porque há uma só maneira de matar a alma. E andar no espírito. É o espírito. Fazendo o jejum. Fazendo o ayuno. Quem aqui faz jejum pelo menos um dia por semana? Quem aqui ayuna pelo menos um dia a la semana? Unos cuantos. ¿Y ustedes me dicen que son cristianos? ¿Ustedes me dicen que son cristianos? ¿Y ustedes me dicen que aceptaron a Jesús? ¿Que aceptaron a Jesús? ¿Y ustedes me dicen? Ustedes me dicen que aman a Dios sobre todas las cosas. Yo acho que fue tirado da tua Bíblia o que diz em Mateus capítulo 6 verso 18. Yo creo que se aplica en su vida lo que dice Mateo 6 18. Vea lo que está escrito. Vea lo que dice. 6:18, Mateo 6:18. Estou começando a ficar irritado, José. ¿Verdad? Dice 6:18. Sí. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Este versículo fue tirado de su Biblia? ¿Se omitió este versículo en su Biblia? Olha que diz lá no início. Mire lo que dice. Isto aí faz parte do altar secreto. Esto es parte del altar secreto. O jejum faz parte da intimidade com Deus. El ayuno hace parte, es parte de la intimidad con Dios. Você pode falar para quem você quiser. Te puede hablar de quien quiera. Que Deus está em primeiro lugar na tua vida. Si Dios está primero en su vida. Se você é uma pessoa que não ora. Si usted alguien no ora. Que não jejua. No ayuna. Me desculpe. Mas eu tenho que te falar a verdade. Discúlpeme, pero le tengo que decir la verdad. Você nem crente é. Usted ni siquiera es un creyente. Não te falei que a coisa não ia acabar bem? Yo te dije que no íbamos a terminar bien. Porque as igrejas estão lotadas. Las iglesias están repletas. Mas os genuínos filhos de Deus. Pero no están de hijos de Dios. Apasionados. Apasionados. Aquellos que son capaces de hacer cualquier cosa por Dios. Aquellos que harían cualquier cosa por Dios. Aquellos que se entregaron verdaderamente al Señor. Se entregaron verdaderamente al Señor. Son pocos. Son muy pocos. La grande mayoría. La gran mayoría. Tiene una alma prostituta. Tiene un alma prostituta. Una hora. Está correndo atrás do dinheiro. Este momento corre tras el dinero. Outra hora está correndo atrás de fama. O la fama. Outra hora está correndo atrás de trabalho. Trabajo. Outra hora está correndo atrás de diversão. Diversiones. Outra hora está correndo com alianças fora do casamento. Hace alianzas fuera de pacto. Outra hora, principalmente os jovens. Especialmente los jóvenes sites de pornografía, están mirando pornografía, pero el domingo están en el culto. Pero el domingo viene el culto. Y a gente pregunta así: ¿quién es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Y ya levantan una mano. Y levantan la mano. Y durante la semana. Pero durante la semana. Están en los sites de pornografía. Están mirando pornografía. Isto é alma prostituta? Isso é uma alma prostituta. É a que não conhece a fonte das águas vivas. Que não conhece a fonte das águas vivas. É o que não conheceu verdadeiramente ao Senhor. Não conhece verdadeiramente ao Senhor. É o que não se entregou totalmente ao Senhor. Não se entregou completamente ao Senhor. Na verdade, vive uma ilusão evangélica. Tuvo uma ilusão evangélica. ¿Y qué vamos a hacer? Hoy Dios quiere dar una oportunidad. Hoy Dios quiere darles una oportunidad. Matar a tus amantes. Matar los amantes. Por isso que vai ser uma carnificina. Por eso dije que iba a ser una carnicería. Porque a palavra de Deus diz em Romanos. Porque dice la palabra en Romanos que a mulher, que la mujer, para casar novamente, para poder casarse nuevamente, o seu marido tem que morrer. Tiene que morir el marido. Então a igreja é a noiva. Entonces la iglesia, que es la novia, é a mulher, es la esposa, para que você case, faça aliança com o noivo verdadeiro. Para que usted haga su alianza con el verdadero novio, você tem que matar os amantes da sua vida. Tiene que matar a los amantes de su vida. E hoje é o dia. Hoy es el día. Que você tem que renunciar aos amantes. O que usted tiene que renunciar a sus amantes. E tem que dizer chega. Tiene que decir basta. Basta. Eu não quero que o trabalho seja mais importante na minha vida. Não quero que o trabalho seja o mais importante na minha vida. Eu não quero que o dinheiro seja mais importante na minha dinheiro. Vida. Eu quero que o Senhor. Quero que o Senhor seja verdadeiramente seja o meu noivo. Verdadeiramente meu noivo. Eu quero te fazer um convite. Eu os quero invitar. Se hoje. Se hoje. Você quiser renunciar aos teus amantes. Ustedes quieren renunciar a sus amantes. Trabalho. Trabajo. Dinheiro. Dinero. Fama. Fama. Sexo ilícito. Sexo ilícito. E todo tipo de práticas que a alma se agrada. Y todas las prácticas que agradan al alma prostituta. E quer fazer uma aliança verdadeira com o noivo verdadeiro. Y quieren hacer una auténtica alianza con el verdadero novio. Eu queria te convidar. Yo los quiero invitar. Saia do teu lugar e venha à frente. Sálgase de su lugar y véngase hacia el frente. Esse é o momento de arrependimento. Este es un momento de arrepentimiento. É o momento que eu reconheço. Esse é o momento em que eu reconheço. Eu substituí Deus na minha vida. Que eu he tenido a Deus em minha vida. Eu pus coisas na frente de Deus. Que eu he puesto outras coisas adelante de Deus. Por isso que Deus está te chamando hoje. E por isso Deus lo está chamando hoje. Eu quero uma aliança. Eu quero uma aliança com você. Uma genuína aliança. Uma genuína aliança. Então eu quero que você feche seus olhos. Entonces quiero que usted cierre sus ojos y renuncie hoy. Y renuncie hoy. Todo lo que pegó el lugar de Dios en tu vida. Renuncie a todo lo que ha tomado el lugar de Dios en su vida. Hoy el Señor está restaurando a tu alma. Hoy el Señor está restaurando su alma. Y está llevando a tu alma a la fuente verdadera. Y lo está llevando a la fuente verdadera. A fonte de águas vivas. La fuente de aguas vivas. Sabe o que ocasiona quando você conhece a fonte das águas vivas? Sabe lo que pasa cuando uno conoce la fuente de aguas vivas? Você se torna uma fonte de águas vivas. Usted se vuelve una fuente de aguas vivas. Por isso. Y por eso. Aquebranta o teu coração. Quebrante su corazón. E peça perdão ao Senhor. Pídale perdón al Señor. Perdão pela minha negligência. Senhor. Perdão por minha negligência, Senhor. Perdão porque eu me acomodei. Perdão porque me acomodei. Perdão pela religiosidade que eu tenho vivido. Perdão por la religiosidad con la que he vivido. Perdão porque eu estou hoje com olhos só de situações e circunstâncias. Perdóname porque hoy solo miro las situaciones y las circunstancias. Eu estou me arrependendo, Senhor. Me estoy arrepintiendo, Señor. Porque eu abandonei o primeiro amor. Porque yo abandoné mi primer amor. Eu deixei a minha paixão por ti. Yo dejé mi pasión por ti. Mas hoje. Pero hoy. Estou matando. Estoy matando. Os amantes da minha vida. A los amantes de mi vida. Sinta esse momento. Sinta-se, sinta-se. É o momento da reconciliação. Sinta Deus. Este momento de reconciliação. Vai chamando cada amante da tua alma pelo nome. Nombre a cada amante de su alma. E vá renunciando cada um dele. E renúncielo uno por uno. Renuncia a religiosidade. Renuncia la religiosidad. Renuncia o costume. A los hábitos. Renuncie a tudo que te levou a ficar insensível ao Senhor. Renuncie a todo lo que lo hizo insensible al Señor. Você que mesmo dentro da igreja. Aqui mesmo dentro da igreja. Não, você sí. Que mesmo dentro da igreja. Usted que aún dentro de la iglesia. Continua ainda na prática de sexo ilícito. Continua practicando el sexo ilícito. Pornografia, masturbação e qualquer tipo de sexo ilícito. Cualquier tipo de sexo ilícito. Peça perdão ao Senhor. Pídale perdón al Señor. Y en este altar. Y en este altar. Mate ese amante de tu alma. Mante ese amante de su alma. Você que por causa do dinheiro, usted que por causa del dinero, tem roubado, le ha robado, tem passado as outras pessoas para trás, ha empujado a otros atrás. Peça perdão ao Senhor. Pida perdão ao Senhor. E diga nunca mais. E diga nunca mais. O dinheiro vai me dominar. Será o dinheiro quem me domine. Você que não tem mais tempo para nada. E você, al que não lhe alcança o tempo para nada mais. Não tem tempo para orar. Não há tempo para orar. Para jejuar. Para ayunar. Para vir na reunião da igreja. Para venir a reunirse en la iglesia. O trabalho te tomou. El trabajo lo ha tomado. Mate este amante. Mate esse amante. O trabalho não pode ser o mais importante na tua vida. El trabajo no puede ser lo más importante en su vida. Se o teu trabalho, si su trabajo, está atrapalhando tua intimidade com Deus, está interferindo com sua intimidade com Deus. Amanhã, mañana, peça a conta e saia desse trabalho. Renuncie e deje esse trabalho. Porque Deus vai te abrir outra porta. Porque Deus lhe abrirá outra porta. E vai te sustentar. E lo va a sustentar. Mas você com intimidade com Ele. Pero usted tendrá intimidad con él. Peça perdão. Pida perdão. Se arrependa. Arrepiéntase. Abra o teu coração. Abra seu coração. Sabe quem está entrando aqui, José? Sabe quem está entrando aqui? O noivo. El novio. É como o Espírito perguntou para a tua alma. Chama o teu marido. Su espíritu le preguntó a su alma y le dijo: llama a tu marido. Y ahora tu alma. Y ahora el alma. Va a conocer. Va a conocer. O noivo verdadeiro. Al verdadero novio. Sinta a visitação de Deus na tua vida. Sientan la visitación de Dios en sus vidas. O toque do Espírito. El toque del Espíritu. Hoje ele está fazendo uma aliança contigo. Hoy Él está haciendo una alianza contigo. Permanente. Permanente. Nunca más. Nunca más. O teu espíritu terá sede. Tu espíritu tendrá sed. Porque hoy. Porque hoy. Definitivamente. Definitivamente. Te tornas. Se vuelve. Un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Comience a adorar al Señor. Comience a adorar al Señor. Corazón que tú.